Levo a camisa azul e a calça branca. Muito bem. O senhor deseja mais alguma coisa? Boa tarde. Boa tarde. Posso ajudar o senhor? A senhora deseja alguma coisa? Eu só queria dar uma olhada. Gostaria de ver a calça jeans. Qual é o tamanho da senhora? Pois não? Queria ver uma camisa listrada. Queria uma bermuda. Tem preferência pela cor? A senhora vai levar este? Eu vou levar este, sim. Quanto custa? Levo também a bolsa marrom. É para presente?